original está em casa. Afro Hutsu. Bye bye bye. Leão da tribo de Judá, eternamente vivo. Afro Hood mostra que você foi escolhido. Boas vibrações te levam mais perto de Cristo. Ouça o rugido e derrube os inimigos. Mostre a todos que você não tá de brincadeira, que já é sua essência, raiz e realeza. Não deixe que maus pensamentos rondem sua cabeça, pra que o mal em você não edifique fortaleza. Arregace as mangas, seja rude até o fim. Escale o Monte Zion e grite pro mundo ouvir que você é mais um rei, que seu lugar é aqui. E que o mal que ronda sua vida irá sucumbir. Sarapeio, bate palma quando você fraquejar. Não deixa a vibração cair por conta dos problemas, pois cada vez que você deixa de prosseguir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Cada vez que você pensa em deixar de progredir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Você é mais um rei que passa por aqui. O leão tá com você e não te deixará cair. Cada vez que você pensa em deixar de progredir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Você é mais um rei que passa por aqui. O leão tá com você e não te deixará cair. Cada vez que você pensa na derrota, ela te pega. Fica sem ação, sem noção, quebra as pernas, não interessa. Pensamento ruim é uma merda. Dessa vida pro buraco, cabeça perto, estressa. Fica marcando com a cara pra cima, panguano. Não lê um livro quietão, não arruma um trampo de canto. Só no visu curtindo Nelly. Se pra quem trabalha tá difícil, imagina pro verme. Esquece, qualquer coisa dá pra fazer. Ou entregar papel no farol é vergonha pra você? Pode ser, então se vira, dá seus pulos. Cata lata na rua, ou se enfia nos estudos. Sei lá, fica na sua, mostrar que é foda. 44 de bico de ferro no seu, só de sola. Pra varrer rua, limpar banheiro, sim, influi estudo. Morar no Brasil é acordar todo dia com absurdo. Cada vez que você pensa em deixar de progredir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Você é mais um rei que passa por aqui. O leão tá com você e não te deixará cair. Cada vez que você pensa em deixar de progredir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Você é mais um rei que passa por aqui. O leão tá com você e não te deixará cair. Trancado o dia inteiro no quarto curtindo fossa. Leve a vida desse jeito e não sairá da bosta. Acorda pra vida, arruma um trampo, vira gente. Agarre as oportunidades com unhas e dentes. Até quando vai ficar na bota da nega véia? Quase 30 nas costas e ainda não se enxerga. Faz por ti que te ajudo, ensinamentos de Jah. Mas se cruzar os braços e esperar, do céu não cairá. Vai lá, mete as caras, faz do seu jeito. Pois na vida os acertos dependem dos erros. Se não deu certo, não desista, toque a vida pra frente. Não faça o gosto de quem quer te ver doente. Faça a sua parte pensando em quem te ama. Tá lado a lado com você e nunca te abandona. Quando a derrota te pegar, pense logo em Jah. Com ele sua vibração sempre se elevará. Cada vez que você pensa em deixar de progredir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Você é mais um rei que passa por aqui. O leão tá com você e não te deixará cair. Cada vez que você pensa em deixar de progredir, mais fácil a Babilônia vai querer te engolir. Você é mais um rei que passa por aqui. O leão tá com você e não te deixará cair.